casal fingindo que se ama, Helenere. E muito solteiro apaixonado, Márcia Felipe. A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar. E quando cê prende meu cabelo em sua mão, é roupa no chão. A gente se gosta como namorados e faz loucura como amante. Pergunta onde eu tô e com quem eu saí, mas nosso compromisso é edificante. É muito casal fingindo que se ama e muito solteiro apaixonado. Cura com